aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. E o que, que você tá fazendo aqui que você não tá aproveitando milhões de ofertas e as coisas estão muito baratas e você tá gastando todo o seu dinheiro em coisas que você não precisa? Rafael. É, o que eu estou fazendo aqui? Você sente a necessidade de comprar coisas na Black Friday só porque todo mundo tá comprando? Ah, um pouco. Eu sempre dou uma olhada nas coisas que eu quero. É, eu também. Mas eu fico com a sensação de que tá todo mundo numa festa e eu não, quando eu não tenho nada pra comprar. Aí eu fico inventando coisas pra comprar, porque é isso que a Black Friday faz com você, e é isso que ela vai fazer aqui nesse episódio, onde a gente vai contar histórias de um cara mapeando lojas de departamento pra aproveitar melhor a Black Friday, parabéns. Um cara que fez surpresa pra família e fez uma outra surpresa pra família, é isso mesmo? É isso mesmo. Esses seus resumos de histórias estão cada vez melhores no Canadá. É, esse é um cara que queria fazer uma surpresa pra família, mas ele fez outra surpresa pra família, que ele não queria. E a gente tem um cambista de Dubai num show do Metallica, essa foi caprichada, hein? É o Dr. Golden Teeth? Exato, claro. Se é de Dubai, é impressionante que a gente tem um embaixador em Dubai, que é o Dr. Golden Teeth. E essa história tem pitadas de como ser um rockstar, é isso? É, isso aí. Muito legal. Aliás, eu queria dizer que eu tô fazendo uma turnê de podcasts falando de como ser um rockstar. Então, todo podcast que você vai ouvir, eu tô lá falando de como ser um rockstar. Inclusive, no Hoje Tem, que é o podcast da Leila, onde a gente falou de Black Friday também. Um episódio de, sei lá, 2 horas falando só de Black Friday, foi muito legal. E também no Hipsters.tech, lá do Paulo Silveira, a gente falou também de Black Friday, junto com o pessoal do Jovem Nerd. Foi um episódio muito legal, vão lá ouvir também, que é muito maneiro. Massa. Mas se tem um cara que sabe falar de Black Friday, é o Fábio do Promobit, e ele tá aqui com a gente agora. Fábio, e aí, beleza, cara? Opa, beleza, Guga. Você sabe, cara, que a Black Friday é o momento que a gente quer trocar de celular, quer trocar de televisão, e a gente tá confiando aqui no Promobit de fazer nossa lista de desejos lá, ficar de olho em tudo que tá rolando, todas as promoções que tá rolando, porque o Promobit é o aplicativo pra gente fazer isso, certo? Opa, com certeza. Eu tô falando tudo, eu sei que você sabe tudo isso, que eu tô falando da sua empresa do Promobit, mas tô falando pra você vir aqui assinar embaixo e falar pra galera que, ó, tá garantido, pode fazer. Pode criar lista de desejo lá e baixar o Promobit, que é lá que vão ter as melhores promoções. E complementando, pra quem quiser comprar papel higiênico também, pode acompanhar o Promobit, que no Black Friday, o item mais vendido no Promobit é papel higiênico. É sério, caraca. Cara? Por quê, cara? Tinha papel higiênico muito barato? Papel higiênico muito barato, e quem não conseguiu comprar papel higiênico, comprou cueca. Cueca foi o segundo item mais vendido no Black Friday. É, isso foi surpreendente. A gente sempre fala aqui que o Promobit tem ofertas que são garimpadas e cadastradas por uma comunidade de mais de 800 mil usuários, certo, Fábio? Corrigindo, Google. Agora, com a proximidade do Black Friday, a gente chegou em 900 mil usuários. 900 mil usuários, cara. E esses 900 mil usuários, mais a equipe de especialistas do Promobit e mais o sistema do Promobit é capaz de garantir que tudo é verdadeiro e seguro, que as promoções são válidas e as lojas são verificadas, certo? Certinho, Google. E assim garantir que a gente vai ter as melhores promoções, o preço mais baixo na Black Friday. Agora, Fábio, tem uma coisa muito legal que vai rolar, que eu vou ter o prazer de ser eu contando pra você. Como assim? Tô sabendo não, hein? O Promobit me deu essa missão e me deu esse presente, que é o seguinte. No ano passado, a gente fez o nosso especial Black Friday, também patrocinado pelo Promobit. E a gente contou sobre uma mítica promoção do Promobit. A gente contou a história do Promobit aqui e contou uma mítica promoção do Promobit da sanduicheira R$2, você lembra? Lembro. Pois é. E todo mundo ficou falando, caramba, sanduicheira R$2, que legal, que boa ideia. Então, a gente negociou aqui com o Promobit para que esse ano, na Black Friday, a gente tenha uma promoção de sanduicheiras não por R$2, por R$1,99. Ah, que demais. E é você que tá promovendo isso, Fábio, você nem sabia. Não sabia. Com quem que você tá negociando, Lula? Eu tenho meus contatos, cara. Porra, e é uma sanduicheira irada. Nem é daquelas mais simples. É, maneiro. Então, deixa eu te falar, Fábio, que esse aí, quem sabe, você compra uma sanduicheira também. Olha só, vai ser assim. Na quinta-feira, dia 28 de novembro, às 14 horas, vai estar valendo a venda da sanduicheira por R$1,99. Eu vou passar um link aqui e você tem que entrar nesse link na quinta-feira, no dia 28 de novembro de 2019, se você estiver ouvindo isso no futuro, às 14 horas, horário do Brasil, beleza? Você vai entrar lá e vai ter a promoção da sanduicheira por R$ 1,99. Você pode clicar e comprar. Agora, é óbvio que é uma quantidade limitada, então baixa o aplicativo do Promobit antes, se cadastra lá, promobit.com.br, baixa o aplicativo antes, deixa tudo cadastrado, deixa tudo no jeito para você conseguir fazer a compra imediatamente, quando ela estiver disponível. Certo, Fábio? Se você tá falando, eu vou acreditar, né? E eu vou perguntar aqui dentro quem que fechou esse pacote aí. O link é o seguinte, promobit.com.br/sanduicheira, beleza? promobit.com.br/sanduicheira, tem um i aí no meio. Vou falar de novo para ficar bem claro, para ninguém perder. promobit.com.br/sanduicheira. Você pode acessar lá agora. Se você tá ouvindo antes do dia 28, você pode acessar lá. Você vai ver a promoção, vai estar escrito como faz para comprar, e aí você já pode baixar o aplicativo do Promobit, se cadastrar lá, criar o seu usuário lá e já deixar no jeito para você poder aproveitar. E conta pra gente se você conseguiu comprar, porque são poucas unidades. Poucas unidades de sanduicheira a R$ 1,99, maior Black Friday do Brasil no Promobit. Fábio, mandou muito bem, cara. Quer dizer, a sua empresa mandou muito bem, você nem estava sabendo. Valeu, Guga. Pena que eu não posso participar, né, dessa promoção da sanduicheira, mas boa sorte, pessoal. Eu quero fotos da sanduicheira e fotos dos sanduíches feitos nessa sanduicheira, porque o sanduíche vai ser mais caro que a sanduicheira, né? É, o sanduíche pode mandar pra mim. Valeu, Fábio. Vai lá, promobit.com.br/sanduicheira. A gente ia contar, Rafael, mais histórias de negócios minhas e suas lá no grupo secreto, porque normalmente a gente estende o episódio da semana no grupo secreto, certo? Verdade. Só que acabou, Black Friday, as coisas acabam muito rápido, então acabaram as histórias. Ah, sim, esgotou o estoque. Então, a gente vai contar no grupo secreto, se você gosta do GugaCast, você quer ter GugaCast todos os dias, você tem que assinar o grupo secreto, porque lá, nessa semana, uma vez por dia, a gente vai falar sobre o tema Não Conte a Ninguém Como Eu Vivo. Tem um episódio dos Simpsons, né, Rafael, que eu não sei exatamente o que acontece, mas alguém arranca uma parede da casa do Lenny, que é um dos amigos do Homer, e ele tá sozinho, sentado num banquinho, vendo televisão, comendo um mingau, e ele olha pro lado e fala assim, não conte a ninguém como eu vivo, por favor. É, eu acho que é no episódio que a Marge vira corretora de imóveis, e aí a casa cai. Derruba a casa e ele... Eu não lembro dele vendo TV, eu lembro dele sentado na mesa da cozinha de cueca, mas com aquela roupa dele, com o suspensório, comendo uma parada, assim, num pote. E aí ele fala, só que ele fala desesperado, né? Não conte a ninguém como eu vivo! Pois é, só que no fim a gente tem orgulho dessas tosquices que a gente faz, né? Então a gente quer contar. A gente não vai contar pra todo mundo, mas a gente vai contar lá pros assinantes. Uma coisa que eu faço aqui é comer em cima da pia pra não sujar nada. Ótima técnica. É, que quando você olha, é meio deprimente, né? Uma pessoa fazendo isso. Então, tipo, você comer uma coxa de frango, assim, em cima da pia. Mas eu tenho um pouco de orgulho, cara, porque eu não sujo nada no fim. Né? Economiza água. É sustentável. É, então, exatamente. Então a gente vai falar de coisas que a gente faz que são extremamente toscas, mas no fim a gente tem orgulho lá no grupo secreto, só pra quem assina com PicPay. E aí você tá pensando, porra, Guga, mas eu não vou assinar isso. Por que não, cara? É de graça! É de graça, você tem o primeiro mês de graça, você pode ir lá ouvir esses conteúdos, os outros 700 conteúdos que a gente já fez ao longo de 2 anos, e aí depois de um mês, se você curtir, você fica lá, se não, tudo bem, valeu, pelo menos você experimentou, porque o PicPay te devolve 15 pratas da sua primeira mensalidade. É só você ir em gugacast.com/assine, que lá tem escrito direitinho como que você faz, aonde você assina, aonde você pode ouvir no Facebook, você pode ouvir no Olo, que é um aplicativo para Android ou para iPhone, você pode ouvir do jeito que você quiser, você tem acesso a tudo, é muito rápido, é muito fácil, é muito legal, o grupo secreto é incrível, e é só você ir em gugacast.com/assine para você entender como faz e ter mini GugaCasts todos os dias, beleza? Sim, venha para essa bolha. Vamos fazer a música da bolha de novo? Faz aí, Rafael. Vamos, saudade da música da bolha. Até hoje nunca chegou nenhuma notificação, vamos fazer. Vem pra bolha, você também. Sim. Vem! Ah, que bons tempos. Rafael, o próximo jogo é jogo novo ou é jogo velho? Atenção, rufem os tambores! Jogo novo! Yes! Boa, Caio! É com você, cara. No corner azul, vestindo calção roxo e luvas amarelas, pesando uma média de 100 mega por episódio e vindo diretamente da internet, GugaCast! E no corner vermelho, vestindo um monte de calção e luva diferente, porque não consegui escolher uma só, pesando coisa pra caramba, faz a média de 7 bilhões aí, vindo do planeta Terra, humanidade! GugaCast contra a humanidade. Sim. Obrigado por mais essa vinheta, Caio. Tenho certeza que foi emocionante. Olha só, eu criei um jogo que ele tinha que superar em complexidade o grande jogo Frango Imobiliário. Saudoso Frango Imobiliário. Frango Imobiliário, sucesso total. E aqui, entre os jogadores, nós temos o nosso host, o incrível Gustavo Mafra. Yes, eu. E temos aqui o não menos incrível, co-estrelando Como Ser um Rockstar, Eric Mafra. E aí, sou eu de novo, eu sou o sidekick do Guga. Demais, demais. Somos todos, Eric, somos todos. A vida é um sidekick do Guga. O frango imobiliário é um sidekick do Guga. Não, não, do frango imobiliário você é o sidekick. Verdade, verdade, tem razão. Embora tenha Eurogugas e Guga Dólares no frango imobiliário. É sim. Bom, o Eric e o Gustavo gravaram juntos Como Ser um Rockstar. Gustavo, fale-me mais sobre isso. Cara, eu acho que eu já falei, né? É até ridículo se você tá ouvindo esse programa e você não ouviu Como Ser um Rockstar. Para agora e vai lá, comoserumrockstar.com/grátis, que você tem 30 dias grátis na Storytel, que é a maior plataforma de audiobooks do mundo. E tem um monte de audiobooks legais lá, tem Game of Thrones, tem Harry Potter e tem o Como Ser um Rockstar, que é o podbook que eu escrevi contando a história do garoto que achava que resolveria todos os problemas da vida, montando uma banda de rock, e sou eu contando essa história pro Eric, né, Eric? É, já que eu esqueci de falar isso no podbook, eu vou falar aqui agora. Pai, se você fosse um rockstar, você seria o Bon Jovi. Eu vou encarar isso como um elogio. É. Que grande elogio, que grande e elogio. Se você quer ver mais comentários como esse do Eric, vai lá então em comoserumrockstar.com/grátis e baixe o podbook e ouça que é como ouvir uma série da Netflix, só que no seu rádio. E muito mais legal. Muito mais legal. Bom, então vou explicar o jogo. Vocês vão ter que dar respostas para as perguntas que eu vou fazer, como todos os jogos do GugaCast. Mas esse jogo é baseado em Cartas contra a Humanidade. Certo. Para quem não jogou, Cartas contra a Humanidade tem disponível gratuito na internet, inclusive em português. Você tem uma série de perguntas e os participantes têm cartas e essas cartas contêm respostas aleatórias. E eles têm que jogar a melhor resposta ou o que eles acham que é a carta que melhor se encaixa como resposta àquela pergunta. E aqui nós temos um Cartas contra a Humanidade adaptado para GugaCast contra a Humanidade. Então as perguntas são inspiradas no Cartas contra a Humanidade, são copiadas do Cartas contra a Humanidade, desculpa aí pessoal, mas eles fizeram sob licença Creative Commons, então eu posso usar, desde que eu cite a fonte. E vocês têm respostas totalmente originais, criadas por mim, baseadas no Gugaverso, esse universo maravilhoso que a gente vivencia há 4 temporadas aqui no GugaCast. Gugaverso. Eu vou fazer uma fanfic do Gugaverso. Demais. É assim que o Gugaverso cresce. Eu tenho certeza que o universo um dia foi uma fanfic. Talvez ainda seja. É, nada como um pouco de metafísica para aquecer. O Eric e o Gustavo receberam antecipadamente as cartas e eles vão me mandar essa carta pro meu e-mail de forma anônima. Então eu não vou saber quem fez e eu vou votar em qual foi a melhor resposta e vai ganhar um ponto para cada resposta escolhida. É só isso? É só isso. Cara, que jogo idiota. Não é idiota, é o melhor jogo. Parece então aquele jogo da FIB. Aquela pergunta, qual é a melhor coisa sobre árvores? É. Vou dar um exemplo aqui. Eu posso fazer uma pergunta que é assim. Tananã é o novo remake live action da Disney, certo? E aí vocês têm que completar essa lacuna que é o Tananã. Aí eu vou receber duas respostas. Primeira resposta. Um peixe chamado Vando é o novo remake live action da Disney. Essa seria uma boa fanfic. Seria uma boa fanfic. Resposta 2. Um podcast mexicano com o nome de novela brasileira é o novo remake live action da Disney. E aí eu escolho qual resposta é melhor. Nesse caso seria um peixe chamado Vando. Ok? Então vamos começar. Gustavo, como é tradição aqui, você começa. Diga um número de 1 a 10. 9. 9. 9, que é o número do Ronaldo. Então a pergunta é: qual é o meu poder secreto? Você escolhe uma carta, o Eric escolhe uma carta e vocês mandam no meu e-mail. Tá bom. A pergunta é: qual é o meu superpoder secreto? As respostas que eu recebi foram: resposta 1, resumir 10 temporadas de uma novela em 25 minutos. Resposta 2, fazer intercâmbio no Chipre. É legal que são duas referências ao episódio do Denis, né? Do Bola Presa. É verdade. Foi um dos primeiros. Que grande coincidência. Bom, eu não sei por que eu me coloco sempre nessa situação, porque é muito difícil decidir. Mas eu diria que ter o superpoder de resumir 10 temporadas de uma novela em 25 minutos seria um ótimo poder pros coadjuvantes do Deadpool. Fico imaginando o Deadpool na luta e o cara lá resumindo 10 temporadas de novela em 25 minutos. Então eu vou escolher esta resposta. De quem era essa resposta? Era minha. Boa. Então, quando eu ia responder, eu pensei, cara, mas esse é o poder do meu pai, porque ele fez isso com Grey's Anatomy. Só que eu pensei, esse não é o poder do meu pai, porque ele fez tudo errado. Correto. Correto e correto. E eu também não tenho o poder de fazer intercâmbio no chip. Esse poder só o Denis tem. Excelente. Foi uma ótima primeira rodada. Acho que exemplificou bem como vai ser esse jogo. Eric, escolha um número de 1 a 10 que não seja 9. 4. 4. Ah, demais. Você escolheu uma ótima, porque essa vocês vão ter que me mandar duas respostas. Então são duas cartas? São duas cartas. Tá bom. É muito simples. E o Oscar de tananã vai para tananã. Essa é a lacuna. E o Oscar de uma resposta vai para outra resposta. Ok. Então vai para Rafael. Mandei. Já foi também. Então vamos lá. Recebi duas respostas aqui. A primeira resposta é: e o Oscar de cantar parabéns ao contrário vai para o Trio Los Angeles. E a outra é: o Oscar de irmão secreto do Fábio Júnior vai para um pedreiro bonsai. Eu gosto muito das duas respostas. Eu gosto de imaginar que existe um Oscar de irmão secreto do Fábio. É, se tivesse um filme, né, que alguém tem que fazer esse papel. Todo ano, né? E que ele vai pra um pedreiro bonsai. Todo ano, o Fábio Júnior lá. Ah, droga. Batendo palmas, sabe? Condescendente, assim, pro cara que ganhou. E o outro é muito bom também imaginar que existe um Oscar de cantar parabéns ao contrário e que ele foi pro... Ah, eu não tenho maturidade pra ser o host desse. Imagina ele cantando Snebarap, como é que é? Snebarapevok. Então, imagina ele cantando isso, dançando com o pelado, sabe? Seria espetacular. Então o ponto vai para cantar parabéns ao contrário e Trio Los Angeles. É a resposta de quem? É o meu ponto. Ah, droga. Boa. Então, Eric e Guga, 1-1. Não, isso valeu 2, eu dei duas respostas. Não valeu não. Ah, droga. É, isso aí. Era uma rodada só. Tá bom. Gustavo, escolha um número de 1 a 10 que não seja 9 nem 4. 2. Pergunta número 2. Na rodada número 3. Olha que simples que é esse jogo. Eu tenho 99 problemas, mas tananã não é um deles. Então, chegaram aqui as respostas. Então, vamos lá. A frase é: eu tenho 99 problemas, mas uma imitação excelente do Silvio Santos não é um deles. Não é mesmo. Não é. E a segunda resposta... eu tenho 99 problemas, mas pedir a cliente em casamento não é um deles. Esse episódio foi muito bom, cara. Que episódio é isso? Nem lembro. De um maluco que era estagiário de uma agência de publicidade. Putz, é verdade. Aí ele pede a cliente em casamento. E ele era o Pedro de Lara. Pedro de Lara, exato. A resposta 2 traz um excelente episódio, que é o do Pedro de Lara, mas a resposta 1 ela é muito precisa da minha vida, que eu tenho 99 problemas, mas uma imitação excelente do Silvio Santos, com certeza, não é um deles. Então o ponto vai para a resposta 1 de quem é? Yes! Ah, de novo! Aí. Agora você não me pega, Rafael, porque é anônimo. Então, eu fiz isso por conta dessas críticas injustas que você faz à minha pessoa. Eric, escolha um número de 1 a 10 que não seja os que já passaram. 7. Na nova temporada de Malhação, Mocotó está de volta. E agora ele está envolvido com... Vocês completam. Nossa, que sonho, hein? Que sonho, é. Recebi as respostas. Resposta número 1. Na nova temporada de Malhação, Mocotó está de volta. E agora ele está envolvido com... Essência de banana. Que sonho. Que sonho. Resposta número 2. Na nova temporada de Malhação, Mocotó está de volta. E agora ele está envolvido com suruba. Sempre esteve. Bom, Essência de Banana faz referência a uma das melhores histórias de todos os tempos lida nesse podcast. Mas imaginar o Mocotó envolvido com suruba na nova temporada de Malhação. Cara, não tem como escapar disso. O ponto vai para suruba. De quem é? Aê! Aí. Então, estamos na rodada 4. Está empatado em 2-2. E mesmo assim, a última rodada vale 1 milhão de pontos. Pum, pum, pum. Ninguém esperava. Gustavo, escolha um número de 1 a 10 que não seja nenhum dos que já passou. 5. A pergunta 5 é: como acabou meu último relacionamento? Ainda bem que já foi a carta suruba. E que pena que já foi a carta essência de banana. A pergunta é: como acabou meu último relacionamento? A resposta 1 é: acabou com o Arnaldo. E a resposta 2 é: acabou com bater com um peixe na cara. Então deixa eu pensar. É melhor que meu relacionamento tenha terminado por causa do Arnaldo ou porque houve um acidente de bater com um peixe na cara? Ninguém disse que foi um acidente. É, eu acho que a melhor resposta aqui está evidente, que é bater com um peixe na cara. Yes! Porra! Ganhei! Aê! Eric Mafra é o grande ganhador do jogo GugaCast contra a Humanidade. Eu ganhei 100% de todos os jogos que eu já participei nesse programa. Parabéns. Não, você mereceu. Essa final, eu não tinha cartas tão boas. Você tinha essa carta e você guardou pro final. Você jogou muito bem. Foi um grande trunfo. Eu queimei a melhor carta sem querer, porque eu fiz errado uma vez. Qual foi a carta? Uma capivara. Eu devia ter colocado assim todas as respostas. Parabéns, Rafael. Quando que vai estar nas lojas, então, o jogo GugaCast contra a Humanidade? Em breve, nas lojas. O Natal está aí. Obrigado, Eric, por você ter vindo jogar mais essa vez. Ah, foi um prazer te derrotar. Bora pras histórias? Bora! Rafael, que histórias a gente ainda precisa pra gente trazer essa temporada pro final dela? Nós precisamos de histórias de vilania. Vilania. São as histórias... De gente má. É, em que as pessoas foram malvadas e você ficou de cara. Às vezes até rolou uma admiração, mas mesmo assim. Mas mesmo assim. E precisamos também de histórias de Natal e Ano Novo. Aquelas histórias recheadas de rabanada e com uva passas em tudo. Pra terminar, né? Pra terminar a temporada. E aí vai terminar a temporada com chaves de ouro, como é sempre o nosso especial de Natal. Com chaves de ouro e fios de ovos. Ah, que delícia. Beleza, posso ler a primeira história? Lê aí. Essa história se chama Na Baixa do Sapateiro. Esse nome é maravilhoso, cara. É um samba, né? É um samba que tem esse nome. Mas eu nunca entendi o que é Na Baixa do Sapateiro. É, eu acho que é um lugar da cidade, sabe? Então, onde tem um sapateiro. Pode ser. Ou então é quando as ações do sapateiro estão embaixo. É a hora de comprar. Isso. Por isso que você pôs na Black Friday, agora eu saquei. É hora de comprar. Exato. Bem observado. Ok. Olá, participantes fixos, eventual convidado e ou membro surpresa. Meu nome é Jonas, mas podem me dar um nome que quiser. Eu quero dar o nome de Jonas. Jonas, bem pensado. Eu acho Jonas um dos nomes mais bonitos. Essa história se passa no início de 2015, na melhor Black Friday possível. A Black Friday de uma famosa rede de lojas, cuja homônima estava no Canadá em 2012. Boa. É a Luísa que foi pro Canadá, sacou? Ah, saquei. A gente não usou essa referência nenhuma vez no episódio do Canadá. Ah, é mesmo, porra, que vacilo. Mandamos mal. Vamos ter que fazer outra no que vem. Fica aqui a homenagem. Eu sei, não é novembro, nem era uma Black Friday, mas acreditem, é o mais perto que temos da data aqui, ou ao menos tínhamos. Ah, não, é isso, cara, aqui é Magazine Luiza. A gente tá fazendo jabá aqui, um abraço aí, galera do Magalu. O Magazine Luiza tem uma espécie de saldão que eles fazem em janeiro. É disso que ele tá falando certo. Aqui. Mas que é igual, assim, rola aquele... Frisson. Rola aquela comoção, aquele frisson, gente fazendo fila na madrugada, na porta da loja. Eu queria muito comprar três coisas. Uma geladeira, uma televisão e uma fritadeira elétrica. Caramba! Aqui o Jonas mostrou muito estilo, né? Primeiro porque comprar uma geladeira e uma televisão ao mesmo tempo já é digno de nota. Mas além disso, ele queria comprar uma fritadeira elétrica. Essas sextas-feiras de Netflix vão ficar maravilhosas a partir de... Vão. Depois Jonas, dessas compras. Parabéns, cara. Pô, convida a gente aí, Jonas, comer uma batata frita na sua casa. Entretanto, todo o dinheiro que eu tinha pagaria apenas por uma dessas coisas em épocas comuns. E já se tinha ido a Black Friday da época comum, sem lá grandes descontos. Foi com gigantesca alegria que um dia eu vi um post em um fórum de compartilhamento de promoções de um suposto funcionário da rede de lojas que tem uma mulher como CEO e nome da marca. A gente já revelou, já acabou o mistério. No post, ele descrevia quantos produtos, quais e de quais marcas teriam descontos. E, bom, os três que eu queria teriam descontos. Só que na loja da L... Vamos só falar, né? Só que no Magazine Luiza não existe organização, ordem, fila, nada disso. Quem chegar, chegou. Quem pegar, levou. E salve-se quem for mais rápido. Que é Black Friday Roots, né? É essa história que a gente quer. É. E por motivos que ainda não vale contar, na ordem comum dos fatores, eu certamente não chegaria, não pegaria e, pior, não levaria nada. Foi então que elaborei um complexo plano de reconhecimento territorial. Um dia antes da data da promoção, fui à loja. Pedi ajuda a uma vendedora e marquei os produtos que eu queria em suas posições exatas. Porra, maravilhoso! Aí o cara tatuou nas costas, né? Igual o Prison Break. O cara ficou decorando, né? Igual ele fala aqui na série, ele ficou decorando. Fritadeira na quinta prateleira do terceiro corredor à direita da porta. Geladeira na terceira prateleira do nono corredor à esquerda da porta. E televisão na primeira prateleira do décimo corredor à esquerda da porta. Difícil, né? Porque são dois pra esquerda e um pra direita. É, caramba. Então eu fiz várias navegações pela loja, tentando encontrar a melhor rota para pegar todos os produtos que eu queria. Simulei inúmeros trajetos. Imagina esse cara na loja, os funcionários olhando, o que esse cara tá fazendo? O cara vestido de ninja, né? Aí ele corria de um lugar pro outro assim, se agachava, abaixo do corredor. Né? Simulei inúmeros trajetos, tentando otimizar ao máximo o tempo do percurso. Sim, isso era necessário. Agradeci a vendedora pela ajuda prestada e fui pra casa muito confiante. Momento Alura! Boa, Rafael. Bom momento pro Momento Alura. A gente quase deixou passar, mas aqui ele mostrou que ele pensa no futuro. E planejar o futuro é o que você faz quando você se matricula na Alura. Cada curso na Alura é uma linha a mais no seu currículo. E mais uma chance de dar um upgrade na sua carreira. Ou te colocar no mercado de trabalho. Agora, a gente sempre dá o link aqui da Alura. alura.com.br/promoção/GugaCast. E a gente sempre fala que tem 10% de desconto, certo? Certo. Essa semana, cara, é Black Friday. Esse é o especial de Black Friday. Então vai lá, clica no link aí e vai lá ver o desconto que tá tendo essa semana. Só essa semana de Black Friday, só na semana que esse episódio está sendo publicado. Se você tá ouvindo isso no futuro, já não serve mais. Mas vai lá e olha qual é o desconto que a Alura tá dando nessa Black Friday para esse episódio de Black Friday aqui. Continuando. Sim. É claro, o post poderia ser uma enorme trollada de alguém com tempo livre, mas acreditar é o primeiro passo. E eu acreditava muito que eu poderia economizar R$1.900 naqueles três itens. Cara, que ano foi isso? 2015. Rafael, o que mais você achou que eu ia ficar sem, né? O que mais aconteceu em 2015? Em 2015, se bem me lembro, o Pato Donald e a Glória Menezes completaram 81 anos. Ofuscando 2014, quando eles completaram 80 anos. Você entendeu. Capítulo 2, ao ataque. Madrugada de sexta-feira, 5h40 da manhã. Chego ao local de Uber e me deparo com uma fila enorme. Por sorte, reconheceram minha especificidade e me deixaram ficar na frente. Algo que não fazia nenhum sentido. Como assim, cara? Já que aquele ambiente definitivamente não era para alguém como eu. De todo modo, me acomodei, juntei as mãos ao redor do corpo, como se aquilo me fizesse correr mais, e me preparei para o abrir das portas da loja. Eu não entendi porque que deixaram ele passar na frente, mas parabéns. É, talvez ele tivesse vestido de ninja. É, deve ter sido por isso. Não, deixa o ninja. É, o cara é ninja, né? Se a gente não deixar, ele vai aparecer na frente. Com estrelinhas. Nunca tinha ido àquela liquidação antes. Então, nada me preparou para o enorme caos que se instaurou após soar o alarme. Os portões ainda nem tinham sido abertos e pessoas já se aglomeravam e se acotovelavam nos portões. Era chegada a minha hora de brilhar. Ao abrir dos portões, quase todo mundo se empurrou e se tropeçou pelo meio. Eu e outros poucos espertos fomos por uma outra pequena porta lateral que se abriu depois. Olha aí o benefício do planejamento. Sim. Fui correndo na diagonal em direção à TV pelos corredores, cortando as pessoas que paravam no início de cada corredor para ver os preços disponíveis. Cheguei à televisão, abracei uma das placas. Para eletros acima de 4 kg ou extremamente sensíveis, a loja não exigia que o item em si fosse carregado, mas sim uma placa que valia um daqueles itens. Esperto. É, foi esperto isso, senão ia ser uma guerra de televisões. Porque a partir do momento que o cara derrubou e quebrou, ele já ia atacar em alguém. E comecei a correr pelo décimo corredor em direção ao nono. Cortei mais uma vez pela área vazia. Eu imagino o cara passando por baixo, sabe? Se jogando e escorregando por baixo da gôndola, assim. Sei. Cortei mais uma vez pela área vazia e cheguei à placa da geladeira, duramente memorizada por mim um dia antes. O principal já estava garantido, mas era a hora da mais dura jornada, de provar que eu era capaz, que eu merecia aquele desconto. Eu teria que atravessar 13 corredores até a fritadeira. Vai lá, Jonas! Parkour! Foi nesse momento que a minha audição me permitiu notar um movimento meio estranho. A frente dos corredores já estava tomada. Fui então para o fundo do corredor 9 e a partir de lá iniciei uma disparada em linha reta. Corri até o corredor 3 da direita e, bom, eu errei a prateleira. Recuei então um pouco e consegui então uma das últimas unidades da fritadeira da Multilojas que ainda existia ali. Cara, parabéns, vou já aplaudir. Quer dizer, eu não sei o que vai dar depois, né? Mas parabéns por você ter, pelo menos, realizado esses objetivos. Tudo isso deve ter acontecido em 45 segundos. Sim, sim. Satisfeito, me direcionei à fila do caixa, que àquele momento já tinha umas 10 pessoas, e me senti o cara mais orgulhoso do mundo. Bom, agora vocês talvez estejam se perguntando o que há de tão glorioso assim de fazer compras no meio do caos, afinal. Não, a gente não tá se perguntando, a gente tá aplaudindo você aqui. A gente tá achando glorioso desde já. É, parabéns. Ocorre que desde os 9 meses, tenho apenas 15% da visão do olho esquerdo, caramba, o que me categoriza basicamente como cego. O pouco de visão que tenho serve basicamente pra, bom, basicamente não esbarrar nos outros, não tropeçar em nada maior do que 20 centímetros ou que não seja transparente e, eventualmente, com muita calma, ler algum rótulo ou placa. Mas, tipo, muita calma mesmo. Leva uns 2 segundos pra conseguir identificar cada letra. Um pouco por vergonha e um pouco por tentativa mesmo, eu decidi não pedir ajuda pra ninguém. E então eu bolei esse plano maluco pra comprar uma geladeira duplex, um grill e uma televisão de 49 polegadas. Sim, ninguém entendeu errado. Meu plano tinha uma falha e eu comprei um grill. Os infelizes da loja mudaram a fritadeira de lugar. Eu tava aqui me perguntando, grill e fritadeira é a mesma coisa? E eu, bom, eu caí como um patinho na carta da vida virada pra baixo. Eu queria que tivesse essa carta no jogo da vida. Você tira a carta e fala assim, você comprou um grill no lugar de uma fritadeira. Avante duas casas. No fim das contas, quando a moça do caixa fez a leitura dos itens, eu sabia que tinha sido levemente derrotado. Muito embora o grill tenha me saído absurdamente barato. Ah, pelo menos isso. No fim das contas, eu saí da loja com um sentimento absurdo de satisfação. Muito embora eu tivesse que pagar quase R$300 para um fretista entregar as compras na minha casa em uma Kombi antiga, me cobrando quase R$300 por 3 km de deslocamento. Foi caro, mas tinha uma geladeira, né? Não tem jeito. É. É, não tinha outra, não dava pra pedir um Uber bag e colocar a geladeira atrás. Você podia tentar e mandar a história pra gente. Mesmo meus amigos mais próximos duvidaram um pouco de mim, e não raras vezes eu tive que mostrar o comprovante da compra quase que numa tentativa de autoafirmação. E isso, claro, enquanto eu lhe servia espetinhos ou queijinhos feitos no grill. É claro que pra eles eu sempre disse que o grill era meu objetivo e não uma fritadeira. Afinal, toda não derrota é uma vitória. Cara, quantos ensinamentos com esse e-mail do Jonas? Cara, toda não derrota é uma vitória. É. A gente aprendeu a se planejar. A gente aprendeu que às vezes a vida lhe dá um grill quando você quer uma fritadeira. Toda não derrota é uma vitória. Hoje em dia não tenho mais nenhum desses itens. A geladeira e a TV tive que vender em uma fase difícil da vida. E o grill? Bom, o grill teve sua morte em 2017, quando eu esqueci que a tomada da minha nova casa era 220 e conectei ele 110. Não queimou, não explodiu nem fez sons legais, mas morreu silenciosamente, como um bom herói morre. Depois de tantos queijinhos... Bom, acho que é isso. Muito obrigado por esse incrível podcast que me faz relembrar memórias incríveis e querer compartilhá-las, e desculpem pela enorme preguiça de escrevê-las e enviá-las. Não, cara, a gente agradece você porque essa história foi demais. Cara, uma história de sucesso da Black Friday. As pessoas acham que a gente só quer as histórias de fracasso. Olha isso, cara. É uma história de sucesso. Gustavo, lê a próxima aí, porque ela é mais curtinha, e aí eu leio a terceira história. Tá bom. A história 2 se chama Casa Forte. Qual é o racional dos nomes das histórias nesse episódio, Rafael? Eu tenho um orgulho, já na hora que eu escolhi os nomes, eu tenho orgulho de saber que você não vai adivinhar. Eu vou deixar para os ouvintes, marquem a gente no Twitter, dizendo se vocês descobriram. Tá bom. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Evelyn, sou uma assídua ouvinte do GugaCast e uma apaixonada por podcasts. Fiquei muito feliz quando anunciaram para enviar e-mails sobre histórias da Black Friday e do Natal. E essa história se encaixa nas duas opções. Só peço que, por favor, troquem o nome do meu tio por um personagem à vossa escolha. Essa história é do meu tio, na verdade, meu tio-avô. E ela se passa quando eu era uma criança nos anos 90 em Brasília. Oh, eu também fui uma criança nos anos 90 em Brasília. Como é que a gente vai chamar o tio dela, Rafael? Como que a gente pode chamar... É um tio-avô, né, cara? Eu acho que isso já... A gente pode chamar ele de titio-avô. Titio-avô. O titio-avô queria fazer uma surpresa e comprar uma geladeira nova para casa. Então, depois do trabalho, ele foi na loja comprar a geladeira. O problema é que ele pegou uma fila muito grande na loja por estar próximo ao Natal, e também enfrentou um congestionamento terrível na volta, o que resultou em uma demora muito grande para ele chegar em casa. Portanto, essa é a versão dele. Comprou uma geladeira depois do trabalho para fazer uma surpresa para minha tia, a titia-avó. A titia-avó. Contudo, entretanto, todavia, o água de salsicha, o arroz com passas, o papelão molhado já tinha feito outros planos. Porque até aí tudo bem, seria uma história normal. O problema é que toda a história tem dois lados, e agora vou lhes contar o que aconteceu com minha tia, a titia-avó, e meus primos, os primos-avós. Quando seria aproximadamente o horário que ele sairia do trabalho, passou uma reportagem no DFTV falando que houve um acidente com um homem chamado titio-avô em um Monza Prata. Sim, o nome do meu tio é titio-avô e ele também tinha um Monza Prata. Nossa. Nos anos 90, será que era um Monza da série Barcelona? Porque se for, parabéns. Pô, se for, demais, hein? É, pô, era demais essa série. Eu nunca andei num Monza da série Barcelona. Não? Não. É, nem eu, mas tinha um amigo da escola que tinha e a gente ficava sempre, uau, parabéns. Cara, parabéns pra todo mundo que teve esse carro. Ou ainda tem, né, principalmente. É, nossa. Minha família ficou desesperada. Como naquela época não havia celular para que ele fosse contactado, ligaram para a reportagem, que informou o nome e o número do hospital onde ele estava internado. Meus primos ligaram lá e a equipe do hospital confirmou o bendito nome. A situação do titio-avô, o homônimo do meu tio, era muito grave. E, infelizmente, o sujeito veio a dar o peido mestre. A gente aprendeu aqui em outro episódio que peido mestre é um sinônimo de morte. Em Portugal. Em Portugal. Coitado do titio-avô homônimo. A gente ainda rindo aqui, né? É. Descansa em paz. Puts. Mas o hospital, por algum motivo que eu não me lembro porque era uma criança, não poderia liberar o corpo naquele momento. Então toda a minha família se reuniu na casa do titio-avô, arrumaram até uma coroa de flores. Meu Deus, cara, que tristeza. Que horror, cara. Que horror. Minha tia, A titia-avó estava desesperada, aos prantos, coitada, pensando que havia se tornado viúva. Justamente nessa hora, chega o meu tio com a geladeira nova, todo feliz. Coitado, cara. Cara, o que é impressionante aqui, tirando a parte trágica da história, que o outro cara morreu e eles tiveram uma dor real, né, de achar que o titio-avô tinha morrido, é impressionante a sincronicidade dos eventos, né? Porque o tempo que ele levou pra chegar em casa foi o tempo de passar a reportagem, ligar no hospital, ir no hospital, não ver o corpo, se reunir na casa do tio e arrumar uma coroa de flores. E aí o cara chegou. Cara, certamente o titio-avô mora em Itaguá. É. Porque é a única explicação pra ele ter pego esse engarrafamento todo, ainda mais nos anos 90. Que nem pro Guará tinha engarrafamento desse tanto nos anos 90. Verdade. Ele deve ter saído do trabalho dele no setor comercial sul, foi no Conjunto Nacional, nas lojas brasileiras que tinha lá, a Lobras. Sim. E... pegou aquele engarrafamento pra entrar na garagem, né? Pô, Lobras é tipo a J-Lo dos anos 90. Não é? As lojas brasileiras, Lobras. É. Lobras. Lobras. Então, ele foi, né, Lobras, e aí de lá pegou toda a EPTG pra chegar em casa, é a única explicação. Pra ter dado esse tempo todo. Sim, nessa época a EPTG tinha duas pistas pra ir e duas pra voltar. Tinha duas pistas. Ou talvez ele tenha ido até o Parque Shopping, ou no Carrefour, que é do lado do Parque Shopping, e aí ele teve que pegar a EPTG pelo Guará. Aí foram dois engarrafamentos. Sim, o da descida do Guará e depois o da EPTG. Isso também teria sido uma explicação. Depois desse trecho feito especialmente para os habitantes do Distrito Federal, só que quando o titio-avô chegou perto de casa e percebeu o movimento, ficou extremamente nervoso e preocupado, achando que havia acontecido alguma coisa com sua esposa ou com os filhos. Agora vem uma informação muito importante para que possam imaginar a situação em suas mentes. O titio-avô é gago, e quando ele fica nervoso, daí que ele não consegue falar mesmo. Aí virou sessão da tarde, né? Ele chegou achando que tinha alguma coisa com a galera, e o cara era gago, ele não conseguia se comunicar corretamente. Ele chegou em casa e abriu a porta. Quando a titia-avó ouviu, ela ficou branca e disse: "Ah, meu Deus, é o fantasma!" E desmaiou, tadinha, cara. A última coisa que você quer ver depois que seu marido morre, né? Depois que um ente querido morre, é você ver ele tocando a campainha, né? Porque você vai achar que é isso, só você tá vendo. Tadinha, caramba, cara. Mas ela não viu o corpo, né, cara? Ela não viu o corpo dele. Verdade. Pô, mas ela podia ter morrido aí, cara. Podia ter... podia. Mas ela buscou uma explicação. Ela, em vez de falar assim, caramba, era um homônimo do titio-avô, ela pensou, caramba, esse cara é um fantasma. Nessa hora, o primo-avô devia ter pegado ela e falado assim, calma, titia-avó, lembre-se da explicação da lâmina de Oca, em que a explicação mais simples é provavelmente a verdadeira. Demorou um pouco até que todo mundo se acalmasse, inclusive o titio-avô, que não conseguia falar. E só então que ficou sabendo do acidente com seu homônimo. E esse foi o fim de tarde mais louco que minha família já passou junto. Rafael, lê então a próxima história pra gente. A próxima história se chama Expresso Madureira. É, eu realmente não vou saber do que se trata nos títulos. Yes, yes. Olá, querido Guga e todos agregados no programa de hoje. Aqui quem fala é o Maurício Taborda, vulgo Dr. Golden Teeth, para alguns. Dr. Golden Teeth. Ah, Dr. Golden Teeth, para alguns. E hoje, conto uma das aventuras mais malucas que já fiz na vida. Para a alegria do Rafael, esse caso aconteceu recentemente em setembro de 2019. Rafael, olha, o que mais aconteceu em setembro de 2019? Não, não é tão recente assim. O que mais aconteceu 2 meses atrás? Em setembro de 2019, eu comi um sorvete delicioso de creme. Que surpreendente. É, também em setembro de 2019... fez um frio e depois fez calor no mesmo dia aqui em Brasília. Como nunca acontece. É. E também, em setembro de 2019, eu precisei não ir no trabalho um dia pra ir no dentista. Olha aí, que coincidência. E agora você tá lendo um e-mail do Dr. Golden Teeth, que também se passou... alguém também fez a mesma coisa em Dubai. Sim. Não foi ao trabalho, foi ao dentista. Exato. Enfim, vamos à fatídica história. Mas antes, é necessário fazer uma pequena introdução. Uma introdução do pequeno Dr. Golden Teeth, quando ainda era um dente de leite, morando na Brasília dos anos 90. Dr. Milk Teeth. Dr. Milk Teeth. Do qual o Guga e Rafael são bastante familiarizados. Eu era um pequeno headbanger metaleirozinho. Comecei escutando Ramones, Nirvana, Pearl Jam, quando ouvi Metallica pela primeira vez, e tudo mudou. Já tinha ouvido Metallica no rádio antes, por causa de músicas como Enter Sandman e Nothing Else Matters, que tocavam na rádio em 93, 94, com certa frequência, mas não associava a música com a banda ainda. Quando descobri realmente a banda, foi uma explosão cerebral. Era o som mais maneiro que eu já tinha ouvido na vida e queria tocar aquilo. Comprei minha primeira guitarra, que obviamente era uma merda, e fiz o erro primário de comprar uma guitarra de destro e somente virar as cordas. Aí, igual a história que você conversou com o Edgar Scandurra. É, pois é. Afinal, sou canhoto. Mas com essa guitarra, aprendi meus primeiros riffs, tirei as primeiras músicas, aprendi a ler tablaturas e por aí vai. Fiz aula no GTR, que na época só tinha Nasa Sul e o Marcelo Barbosa, atual guitarrista do Angra, não era um cara tão ocupado e famoso como hoje. Ele era o melhor guitarrista da cidade. É, verdade. E a GTR funcionava junto da Bateras Beat, não era? Sim. É, eu talvez tenha cruzado com o Dr. Milk Teeth por aí esses dias. Eu também. High five no Dr. Golden Teeth do passado, por estarmos fazendo aula no mesmo lugar. Pois é, tive aula de guitarra por alguns anos com Marcelo Barbosa em pessoa por um preço bem acessível na época. Melhorando meu nível musical, decidi que queria ter uma guitarra Explorer toda preta, igual a do James Hetfield nos anos 90. Aí, Gustavo, essa história é bem parecida com a do Como Ser um Rockstar. É, igual você falou lá no começo. Ele era um menino juvenil, criado a leite com pera, e teve a cabeça explodida pelo rock and roll e decidiu que era isso que ele queria da vida. Pois é, aliás, ainda é de graça você ouvir o Como Ser um Rockstar, é só você ir em comoserrockstar.com/grátis e ainda tem 30 dias grátis. Eu queria ir num dentista que tivesse passando Como Ser um Rockstar enquanto ele faz um canal na minha boca. Porque aí eu não ia ter que prestar atenção na conversa dele, né? Porque você já viu quando o dentista fala com você e espera que você responda? Ah, tem o tempo inteiro. Eu aposto que o Dr. Golden Teeth faz isso. E aí, como é que foi seu dia? Ah, o meu também. É isso. E aí, em vez disso, eu ia ter uma conversa, que ia ser uma conversa com você, só que em vez de eu ter que responder, o Eric ia responder por mim. Então ia ser muito bom. E ele normalmente responde as coisas que as pessoas responderiam, então funciona. Exato. Continuando aqui. Pesquisei todos os componentes da guitarra dele, desde corda, ponte, trastes, madeiras, captadores, etc. Juntei dinheiro por literalmente 2 anos e mandei um luthier fazer lá em Brasília mesmo. Caramba, profissional, hein? Profissional, pô. Juntou uma grana mesmo. Minha guitarra ficou pronta exatamente no dia do meu aniversário de 1996. Obviamente, nessa altura do campeonato, já tinha uma banda com os amigos do colégio e éramos uma competente banda cover de Metallica. Fizemos alguns shows dentro do colégio militar, onde eu estudava. E também tocamos na UNB, no Parque da Cidade, alguns shows em lugares esquisitos no Guará, no Teatro Garagem e por aí vai. Como todos nós. Uma vez, abrimos para uma banda chamada Last Rites, que era um competente cover de Megadeth. Lembram? Era bem famoso. Lembro, eles eram muito bons. Tinha uma outra banda chamada Slug, que era uma banda muito boa, que parecia muito Metallica. É, eu tinha o CD do Slug. Acho que eu tenho ainda. Não, ele tá aqui comigo. Ah, droga. Nessa mesma época, conheci o Caio, que é o atual baterista dos Raimundos, quando ele tocava nos Sapatos Bicolores, e num cover animal do Pantera com um guitarrista muito bom chamado Menderson. Porra, o reality, eu falo dessa banda o tempo todo no Como Ser um Rockstar. Aí, que demais. Isso tudo é muita coisa de Brasília, e pode ficar chato de ouvir pra quem não é de lá, mas essa minha introdução é só pra definir que Metallica sempre foi uma paixão extrema na minha vida. Qualquer oportunidade que tive para ver o show deles, eu fui. Morando em Brasília, eu viajei para São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro para ver o show deles em 3 ocasiões diferentes. Acrescente mais 2 shows que eles fizeram em Abu Dhabi nos últimos anos. Metallica é, de longe, a minha banda favorita, e eu realmente sou meio dodói quando se trata de pagar pau para o Metallica. Tá bom, mas, Rafael, você pensou assim, o Metallica tem o álbum preto, então por isso ele vai entrar na Black Friday? Olha que belo raciocínio. Sim, foi por isso. Eu achei que ia ser sobre a guitarra dele, que ia ter dado errado, ele mandou fazer a guitarra e tal. Não, deu tudo certo. Pera aí que a gente vai conhecer o lado negociante do Dr. Golden Teeth. Bem, voltemos aos dias de hoje. Aproximadamente, em maio desse ano, li uma notícia incrível sobre a minha banda favorita. Metallica é uma banda de São Francisco. e o time do Golden State Warriors também é de São Francisco, porém jogavam na cidade ao lado, Oakland. Como o time cresceu consideravelmente nos últimos 5 anos, eles investiram em um novo e moderno ginásio dentro da cidade de São Francisco para jogar lá na temporada 2019-2020. Era um belo ginásio, que não somente iria comportar os eventos esportivos, mas eventos de música, teatro, entre outros. E qual foi o primeiro evento musical para a inauguração do ginásio? S&M2, Dr. Golden Teeth. Do que se trata S&M2? Em 1999, o Metallica fez 2 shows acompanhados da Orquestra Sinfônica de São Francisco. Foi um dos CDs DVDs mais fantásticos que já tinham ouvido ou assistido. E agora, 20 anos depois, eles iriam fazer essa dobradinha novamente com novas músicas e novos arranjos. Somente um show e nada mais. Meu primeiro pensamento foi: hoje em dia eu tenho condições de ir num show desses. Devo? Bem, devo tentar. E aguardei o dia para a abertura da venda de ingressos, e ainda tinha que calcular o fuso horário. Eu teria que acordar umas 4 da manhã para poder comprar os ingressos. Não consegui. Quando olhei o site, tudo esgotado. Fiquei desapontado, mas imaginava que os ingressos iriam acabar em minutos. Porém, ao dar uma olhada no Twitter, vejo uma onda de fúria em relação à venda de ingressos. Dando uma pesquisada, descubro que praticamente somente bots compraram os ingressos. É sempre assim. Teve pessoas que estavam no site 1 minuto após a abertura das vendas e os ingressos acabaram em segundos. Uma revolta geral entre todos os fãs. Entrei no StubHub para ter uma ideia do valor dos ingressos, e eles estavam sendo vendidos por $15 mil. Meu Deus, cara. Na frente, e aproximadamente uns $1,000 bem lá no fundo nas últimas cadeiras. Obviamente, não iria pagar isso, e desisti da ideia. Algumas semanas se passam e recebo um e-mail do newsletter do Metallica. Obviamente, faço parte do fã-clube há alguns anos. Cara, é legal que ele não largou, né? Faz que 30 anos isso. É, o que eu ia dizer é que é legal, é que tem muito fã de Metallica que é assim, não, Metallica acabou, ele só era legal no álbum preto. E deixa pra lá. Não, ele ainda é fã de todos os álbuns. Metallica abriu mais uma noite. Primeiro show seria dia 6 do 9 numa sexta. O segundo show seria 8 do 9 no domingo. Porém, agora, o controle seria exclusivamente do Metallica. Os ingressos seriam somente vendidos para o fã-clube por meio de sorteio. Você faria sua inscrição e, se sorteado, você teria direito de comprar até 2 ingressos. Seriam 5 sorteios. Nas 3 primeiras filas, na pista, até fila 10 mais ou menos, na arquibancada inferior, arquibancada superior e uma repescagem caso não vendessem tudo. E eis que meu e-mail caiu na repescagem. Tinha o prazo de algumas horas para comprar meus ingressos. Entro no site lento pra cacete. Nunca vi tanta verificação pra ver se eu não era um robô na minha vida. Seja bem-vindo a 2019, o ano de Blade Runner. Passo após passo, quase perco os assentos que eu quero e comprei 2 ingressos na arquibancada inferior num lugar bem ok para um ginásio. Paguei $150 por ingresso. Um preço honesto pelo tamanho do evento. Deveria ser algo como a fileira 40 ou 50, algo assim. E a ficha ainda não tinha caído. Eu iria ver o Metallica com a Orquestra Sinfônica ao vivo em São Francisco. Moro em Dubai. Precisaria pegar um voo de 16 horas para ver o show. Estava empolgadaço. Isso ainda era julho. Primeira brochada. Como alguns sabem, minha esposa não é brasileira. Ela é iraniana. Eu já tinha o visto para os Estados Unidos, mas ela precisava tirar o visto dela. Já tínhamos ido para os Estados Unidos 2 vezes nos últimos 5 anos. Ela tem carimbo de vários países bem criteriosos para entrar. Vistos Schengen, mas tudo isso era na época do Obama. Não tínhamos tentado tirar um visto para lá desde que o Trump tinha sumido. Estava receoso para o que iria acontecer. Porém, o tio dela tinha tirado o visto para os Estados Unidos aproximadamente 1 mês antes, então achei que não seria problema. Apliquei a papelada toda e lá foi minha esposa para a entrevista. E eis que o Donald Trump me fudeu. Visto negado e sem cerimônia. Estava escrito no papel, visto negado pela nacionalidade iraniana. Nossa, cara. Teve todo um problema, cara, que o Trump negou visto para vários países, acho que da Síria também, de outros países do Oriente Médio, que eles chamam de Muslim Ban, o banimento dos muçulmanos. E é isso, cara, se você tem essa nacionalidade, você não pode entrar nos Estados Unidos. Caramba, que escroto. Voltando aqui. Minha esposa nem titubeou. Vai lá para o show e curte porque eu sei o quanto isso é importante para você. Só aproveita e passa no outlet e me compra umas coisas e tá tudo certo. Justo. A primeira negociata. Era agosto. Estava de férias em Brasília e já estava com meu hotel reservado e com a passagem comprada. 16 horas de voo de Dubai para São Francisco e um dos mais longos voos diretos do planeta. Estava com o ingresso sobrando na mão. Voltei ao site StubHub para tentar vender meu ingresso. Ao entrar no site, vejo que os preços caíram, mas ainda eram bem salgados. Não existia nenhum ingresso por menos de $450 ou $500 nos lugares mais distantes. ele ia vender um ingresso que era da esposa dele, né? Já que ela não podia entrar. Esse é o ponto. É. Ingressos sendo vendidos na área próxima de onde comprei eram em torno de $1,000-$1,200. Cadastrei meu ingresso para vender por $900, mas achava improvável alguém pagar isso. Eis que em aproximadamente 10 dias, pô, ingresso vendido. Vendi um ingresso que paguei $150 por $900. Foi bom. É, foi excelente. Já tinha pagado uma parte da viagem, pois a cidade de São Francisco é cara pra cacete. If you're going to San Francisco. Mala pronta, documentos na mão, indo para o aeroporto de Dubai rumo aos Estados Unidos, já vestindo uma camiseta do Metallica. Um voo tranquilo, longo pra cacete. Bom voo para aproveitar facilmente uns 3 a 4 filmes bons para assistir no avião. Imigração foi fácil e o oficial ainda me perguntou: tá vindo pro show do Metallica? Ah, que legal. Eu cheguei na cidade no dia 6 do 9 e várias pessoas estavam chegando para o evento da noite. A cidade parecia uma Comic Con do Heavy Metal. Você andava pelas ruas e as pessoas com camisetas de metal se olhavam entre si e já mandavam horns up gritando: Metallica! Era um clima muito maneiro. Logo na saída do terminal, dando uma olhada no celular para entender como chegar no meu hotel, encontro dois caras com camiseta do Metallica e começa a interação. Conversando em inglês, um dos caras diz que acabou de chegar da Inglaterra para o show de domingo, que mora na Inglaterra e era dono de um pub, mas era brasileiro, e o amigo dele era português. Na hora, a primeira reação já é dar um grito: Aê, Brasil! Caralho! Já encontrei conterrâneo no evento nos primeiros 5 minutos em São Francisco. Pegamos o trem e o metrô para o centro da cidade, onde fica a maioria dos hotéis, e cada um se encaminhou para seu respectivo hotel. Trocamos número de WhatsApp e decidimos que iríamos dar um pulo lá no local do show para ver o clima, tomar alguma coisa e enrolar por lá, já para entrar no clima do show no domingo. Chegando ao show, após dar uma descansada no hotel, tomar um merecido banho, era hora de vestir a segunda camiseta do Metallica e ir para ver o local do show. Eram uns 20 minutos andando do meu hotel, então fui a pé. Quando estava chegando bem perto do ginásio, começa aquele assédio de cambistas tentando vender os ingressos. Mas eram muitos, muitos mesmo. Como eu tinha ingresso para domingo, ignorei completamente. Encontrei com os caras na frente do ginásio, tomamos umas cervejas pelas redondezas e ficamos conversando entre vários metaleiros lá de plantão. Imagino que várias pessoas tiveram a mesma ideia que nós. Resolvemos, então, indagar alguns cambistas sobre os preços dos ingressos. Os preços abaixaram muito, muito mesmo, mas ainda assim meio caros. Mas aí me ocorreu o que estava acontecendo. Se lembram que quase todos os ingressos da primeira noite foram comprados por bots? Pois é. Muitas pessoas estavam apreensivas de comprar ingresso com esses cambistas. Não parecia confiável. Então, os caras estavam morrendo com o ingresso na mão. E o show não ia encher. Ia ter áreas vazias. E um show desse porte, que ainda seria gravado, poderia ter áreas vazias? Não poderia. Tinha que ser sold out. Daí, o improvável aconteceu. Quando estávamos prontos para ir embora, começou um pequeno movimento na bilheteria do ginásio. Uma pequena muvuca se formou. Um pequeno letreiro eletrônico dizia: Will Call. E eu não sabia o que era isso. Will Call é quando ainda tem ingressos disponíveis em cima da hora para vender. Não deu outra. Entramos na fila. Chegou nossa vez, perguntei se tinha 4 ingressos disponíveis um do lado do outro. O cara demorou um pouco olhando para a tela e disse que tinha. $150 cada. Olhamos um para o outro espantados, pois era o valor que tínhamos pago. A frase mágica veio do brasileiro dono do pub inglês. Quanto custa o assento mais barato? Custa $50. Olhar mais espantado ainda. Como assim? Com licença, amigo. Qual é o lugar desse ingresso que custa $150? Ground seat, fileira 5. Caramba, na frente. É. O infarto foi quase imediato. Dos 4 colegas, 2 tinham pegado lugares muito bons no show de domingo. Então eles pegaram um ingresso de $50 só pra curtir o show. Eu e o português pegamos um ingresso de $150 e estávamos muito perto do palco. Pô, eu achei que ia dar tudo errado. Eu achei que ele ia chegar e o ingresso dele não ia valer. Porque ele vendeu o outro. É. Tava esperando esse momento. Ele conseguiu isso por $150, praticamente do lado da orquestra. Caramba. Ele fala aqui: só vitória. Assustadoramente perto da orquestra. Se eu quisesse dar um high five com arpista, eu conseguiria. É o que todos querem, né? Dar um high five com arpista. Sim, o Robin Sutherland. Se eu tivesse a chance. É, claro. Foi a experiência musical mais incrível da minha vida, sem comparação. Foi tudo absolutamente perfeito para um fã maluco de Metallica como eu. Mando fotos e vídeos para vocês verem como foi foda a experiência, se quiserem. Eu quero, manda aí. A segunda negociata final. Atualmente, esses eventos não enviam os ingressos assim que você os compra. No caso do site do Ticketmaster, os ingressos seriam liberados aproximadamente 24 horas do show de domingo. eu já tinha um contato com a pessoa que tinha comprado o meu ingresso. Era uma moça grega de nome estranho. Então, conversa vai, conversa vem. Ela disse que estava tentando achar um ingresso extra, pois ela reencontrou um amigo dela que decidiu ir no show para fazer companhia. Parece que ela passou algo meio similar ao que aconteceu comigo. A pessoa que iria com ela, por algum motivo, não pôde ir, e ela ia no show sozinha. Portanto, o amigo que ela encontrou em São Francisco não tinha ingresso, e naquela altura do campeonato, estava muito difícil arrumar os ingressos, pois a segunda noite era somente para membros do fã-clube. Então, veio o verdão para colher maduro. Olha só que coincidência. Eu estou com um ingresso sobrando também de uma pessoa que não pôde vir e não tinha conseguido vender. Ela me pediu para eu levar um ingresso para ver se tentava vender ou algo assim. Pense numa mentira mal feita. Os assentos são juntos? Então você tem um ingresso extra de assentos juntos? Sim. Você quer? Te vendo pelo mesmo preço. Afinal, para os padrões que ela tinha pesquisado, $900 era um bom preço. Claro que sim. Muito obrigada pela ajuda. Ela me transferiu $900 pelo PayPal e acabei pagando $150 no show do Metallica na fila 5 e vendi meus ingressos por $1,800. Caramba, parabéns, Dr. Golden Teeth. Olha aí. Eu achei que ia ser uma história de derrota. É, uma super história de vitória e uma negociação milionária. O melhor negócio do mundo. E ainda deu pra pegar parte dessa grana, passear no outlet e fazer a patroa feliz na volta para casa em Dubai. E só para fechar com chave de diamante, ganhei um upgrade para business na passagem de volta. Caraca! Pô, parabéns. Caramba, só vitórias. A gente teve um episódio só de vitórias. Todo mundo se deu bem na Black Friday? Não, porque teve a Dark Friday lá dos caras que eles acharam que o tio-avô tinha morrido. Não, mas ele conseguiu a geladeira. Ah, é verdade. No Carrefour. Ou na Lobras. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GuaCast. Se você curtiu, para pessoas na Black Friday, enquanto elas estão tentando pegar a última fritadeira da prateleira e mostra para elas como assinar o GuaCast, como ouvir, como assinar o feed. Enfim, participe do esquema piramidal da brodagem, que ajuda demais a gente aqui. A gente agradece especialmente todo mundo que mandou história para esse episódio. O Rafael leu todas. Sim, li todas e cortei algumas com dó no coração. Mas você pode tentar de novo e mandar mais histórias sobre qualquer assunto a qualquer momento lá pelo site gugacast.com/contato. Tem um formulário lá, é só mandar. Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra, com apresentação minha e do Rafael Mafra, que também fez a pauta. Diga adeus, Rafael. Adeus. A edição é da Maremoto Podcasts e a nossa assistência de produção é feita pelo Beto Aragão, que também faz o nosso wiki. Aliás, para saber mais sobre esse e outros episódios e para você poder jogar mais GugaCast contra a humanidade, acessa wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Adeus. Tchau, tchau.